minha cabeça com o que passou. Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou. E me faz questionar se tudo que vivemos juntos acabou. Você foi embora e deixou uma saudade e com ela a solidão que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração. E sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos. E quanto tempo mais você vai demorar pra decidir sobre a nossa relação ou não? O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão. Eu preciso dar Yeah.